Charles Torres. Bem-vindos à terceira edição do PVP, o Pauta e Vírgula Podcast. No programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. Quem vai nos dar esse assunto é meu companheiro aqui, Luan Ramos. Beleza, Luan? E qual que é o assunto de hoje? Beleza, Charles. É um prazer falar sobre esse assunto que eu curto muito, é sobre jogos eletrônicos e card games. Então a gente trouxe aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto o nosso convidado, Alexander Maurício. Beleza, Alexander? Beleza, boa noite a todos aí. A gente vai começar aqui com uma pesquisa feita que, segundo o ConectaI, 69% dos internautas brasileiros jogam games eletrônicos. Isso é uma crescente nos últimos anos. E, Alexandre, como que você vê essa crescente no games, que na nossa época, lá nos anos 90, era coisa de criança e tal, e está todo mundo jogando? Antigamente, nos anos 90, início dos 2000, era taxado de nerd, né? Era só nerd que jogava, né? Hoje em dia, o jogo tá aí, a todo momento a pessoa fica ociosa no jogo mesmo. Candy Crush, essas paradas todas. Independente de ser jogo celular, né, não deixa de ser jogo, né? Isso é verdade. E você vê que independente da idade, né, a pessoa tá jogando, né? Alexandre, que foi campeão do campeonato do Mercedes Comic, né, realizado nesse ano, né? E participou agora esse final de semana, né, do torneio de Yu-Gi-Oh! no Rio, né? Participei. Pra gente aí como foi essa experiência aí. Não, pô, foi uma experiência maneira, foi uma experiência tranquila. Lógico, fui com um deck que eu não ia conseguir chegar muito, né? Mas eu tô feliz, velho. Vi como que o pessoal joga, etc. A play que os caras dão, os caras jogam bem diferente do que eu tô acostumado aqui, né? E o pessoal aqui de Friburgo. Mas foi maneiro. E eu achei legal que você comentou que tinha um senhor, né, de 65 anos, é um jovem, né, jogando aí na área. E o que você achou dessa participação dele e tal? Não, pô, muito interessante, velho. Pra você ver que o card game não tem idade, né, velho? E, pô, ainda mais um senhor, etc. Pô, geralmente aposentado, vai lá, terminou de trabalhar, não faz mais nada, né? Aí, pô, o cara vai, joga um card game, trabalho sério. E o cara joga há mais de 15 anos, velho. Ele começou a jogar por causa do filho. No final das contas, o filho parou e ele continua até hoje, velho. Olha só que interessante. Então, você que resolveu jogar, gostou da ideia, fica o convite aí. Como que funciona o card game? Cara, o Yu-Gi-Oh! Em específico, o objetivo é tu zerar os pontos de vida do adversário. Cada jogador inicia com 8 mil pontos de vida. E tem duas maneiras de vitória, né? Ou zerando os pontos de vida, ou vencendo por vitória automática, né? Que aí são cards específicos, né? Tem o terceiro também, que é de deck out, né? Podemos dizer assim, se o cara não tem mais carta pra sacar no deck, ele perde automaticamente. Se acabar as cartas, então fim de jogo. Exatamente, fim de jogo. Uma dúvida, você falou que dos decks, existe uma padronização ou é a pessoa que monta o seu deck com as cartas que tem e quem tem um deck menor tem que confiar no coração das cartas? Não, é porque é aquilo, né? No Yu-Gi-Oh! Competitivo, os archetypes, né, podemos dizer assim, estão divididos em tiers, né? Quanto mais alto o tier, mais rápido o deck é, mais probabilidade da pessoa ganhar, podemos dizer assim, né? A pessoa vê o archetype que quer, monta do jeito que achar melhor. Se o deck rodar direito, ele pode arriscar pra jogar. E como que funciona o card game no Friburgo? Tem algum local, né, que o pessoal pode procurar aqui? Não, então, o pessoal tá jogando muito na loja H3 em Olaria. Tem a loja H3 em Olaria, mas... Onde fica a loja ali em Olaria? É numa galeria em frente à padaria Flor de Olaria. Ah, é. legal. Eu não me lembro no nome da rua. Não, legal, a referência só pra quem tá ouvindo aí, né? E tem também no centro, debaixo do Espaço Ganesha, o Mundo Nerd. Lá também disponibiliza de Yu-Gi-Oh!, Magic, Board Game também. Pokémon também ou... Pokémon, eu acho que não. Entendo. Não tenho certeza. No H3 também tem Pokémon, Board Game, etc. E você falou da escolha do deck. Como funciona essa escolha? É uma coisa pessoal mesmo? Ou aquela coisa atrás, assim? Quero ganhar, como que é? Não, tem essas duas mesmo. Tem gente que nem, tem gente que tem grana, não quer saber, vai, já vai no deck que é o possível mais bem colocado no meta, vai lá, investe dinheiro e monta, né? Mas tem gente que gosta do archetype, podemos dizer assim, e tenta fazer de tudo pra ele rodar o máximo possível. O meta seria o que você diz, assim? Por exemplo, dizer o do deck do momento. Ah, podemos sim, é sensação, assim, né? É o que tá mais bem colocado, podemos dizer assim, é o que mais tem variantes, É o que o pessoal mais joga. Entendo. E legal que a gente tá falando aqui sobre card games. Outra coisa muito legal é o e-games. Qual que é a diferença principal entre card games e e-games? Pô, o e-games é que eu não cheguei a jogar muito e-games. Eu só conheço o Hearthstone, por exemplo. Uhum. Só conheço esse, né? Da Blizzard, né? Da Blizzard, exatamente. Uhum. É aquilo, né? A diferença é porque um é no computador e outro é na vida real, né? Que bem ou mal, a pessoa vai acabar investindo dinheiro no e-card game pra poder obter cartas melhores, etc. Mesma coisa que funciona no e-card game, funciona no card game. É, porque físico. O jogo é gratuito, né? Você compra só, tipo, as expansões. As expansões, exatamente. Cartas, né? Como você vê essa evolução do card games e do e-games aqui no Friburgo? Você falou dessas lojas, como você vê como que as pessoas encaram, se há uma... que se vai ter uma amplitude nesse mundo? Então, a gente tá procurando sempre fazer crescer a comunidade, né? Até o ano passado eu nem sabia que tinha loja de card game aqui em Friburgo, até porque essa H3, ela era lá de... não é Santa Bernadette, não. É de outro canto aí. Uhum. Aí o maluco veio pra Friburgo, abriu a loja... Aí foi caindo de boca a boca, eu fui saber da loja, vi que tinha o Yu-Gi-Oh! A gente foi crescendo, foi jogando, etc. Pô, começou com quatro cabeças, agora a gente tem um grupo aqui que já tem mais de 30 pessoas. E pô, 30 pessoas aqui em Friburgo que jogam Yu-Gi-Oh! Que a gente nem sabia, velho. E é bom, né, que isso vai construindo amizade, né? São coisas que vai levando pro futuro, né? E tem alguma rede social, algum contato que possa procurar, assim? Cara, por enquanto a gente só tá no grupo no WhatsApp, né? Uhum. Quem quiser entrar mesmo, pode entrar primeiro no grupo da loja da H3, pedir pra falar com o Ebert, né? Uhum. Ou então na loja do João, do Mundo Nerd. Uhum. Pede pra entrar no grupo deles, aí, pô, eu jogo e eu queria participar do grupo. Aí o Ebert vai lá e adiciona, ou o João também vai lá e adiciona no grupo de Yu-Gi-Oh! Específico. Quem estiver ouvindo aqui o programa e quiser montar um deck, qual o preço médio do deck, assim? Eu sei que varia muito de carta a carta, mas como seria um preço médio aí? Cara, varia, né? Porque, como podemos dizer assim, né? O cara pode montar um deck legal, né? Por 150, 200 reais, mas como também pode ser aquele que quer ganhar a porra toda, podemos dizer assim... Gasta 500 pontos por dentro. Já chega já, né? Já chega chegando já. Entendi. E é bem assim, com preço elevado. Você vê que tem algum... existe patrocinadores que apoiam esses jogadores? Por exemplo, você que fez esses campeonatos, você foi por intermédio de algum patrocinador ou foi você que bancou a viagem? Não, eu que banquei a viagem. Eu e mais dois colegas meus, quando a gente foi pro Qualify no Rio, a gente que bancou mesmo. No Mercedes também foi por iniciativa do Ebert ter o torneio, não só de Yu-Gi-Oh!, mas teve torneio também de Magic e Pokémon no Mercedes Comics. Não tem patrocínio. Aqui no Brasil, acho que no Ocidente mesmo, não tem muitas dessas coisas, não. No Oriente, mais especificamente no Japão, que começou a ter esse negócio de patrocínio, começou a ter grupos patrocinados por empresas, que aí tem X jogadores, esses X jogadores têm que montar X decks por temporada, pra dizer assim. Parece que há um preconceito da sociedade ainda quanto aos games, né? Você vê que nem o esporte, né, em geral, assim, ele é tão valorizado. Só o futebol, basicamente, né, o vôlei ali e tal, né? Falta, às vezes, o investimento mesmo, né? Não, exatamente. É complicado, a situação dos games aqui ainda é complicado, mas... É, a gente vê também que já tá começando a mudar, que vindo pro fator do e-games, tem algumas redes que já transmitem, como o Esporte Interativo, como a ESPN, que agora pegou essa onda do games, mas nesses e-games assim mais populares, CS, LOL, e você consegue ver o card games pegando carona nessa nova moda? Eu espero que sim, né? Esperamos que sim. Agora vai engatinhando, né? Quando cair mesmo no gosto popular, podemos dizer assim, ainda tem muito preconceito com especificamente Yu-Gi-Oh!, né? Que antigamente falava que era jogo do demônio. Que é a carta do capeta. Para de jogar isso, menino! Porra, não tem nada a ver. É só um card game. Não tem nada a ver, velho. Você acha que nesses últimos anos tem que dar essa nova visão, a visão do brasileiro tem ampliado nessa questão de games? Não, a questão de relação ao governo é relacionado a card game, que acho que o governo baixou uma lei que os card games seriam taxados agora como se fossem livros. Uhum. Acho que teriam menos impostos, alguma coisa do tipo. Isso já melhora pro jogador, né? Porque, pô, antigamente, pô, uns 7 anos atrás, os cards eram bem mais baratos. Tinha um tempo pra cá aumentar o preço exorbitantemente. Aí até agora... porque o jogo tem uma pegada intelectual, né? Você tem que ler ali o raciocínio, né? Exatamente. Não é simplesmente, vou colocar de qualquer jeito. Tem toda uma ordem, toda uma sequência, né? Exatamente. Jogar trunfo. Não, é doideira. E o Yu-Gi-Oh! Agora, com a introdução do modo do Link, podemos dizer assim, né? Dos Link Monsters, né? Uhum. O jogo virou tipo que um tabuleiro de xadrez, velho. Tá bem mais complexo, tá bem mais divertido, velho. Porque você tem que condicionar seu jogo, né, a pensamentos futuros ali pra você fazer uma estratégia. Exatamente, não é uma não coisa pode ser, crua, assim, né? Não, exatamente, tu não pode se afobar em fazer tal jogada que tu não sabe se a pessoa, o que a pessoa vai ter de resposta. É uma das coisas que eu vi. Que eu vi o pessoal fazendo isso realmente no competitivo mesmo, no regional. E conversando aqui no estúdio, descobri que você conheceu sua namorada, Alexandre, através de jogos? Como foi? Não, até mandar um beijo pra ela, Vilmara. Um beijo aí pra você, meu amor. Pô, conheci ela jogando mesmo, porque além de jogar Yu-Gi-Oh!, né, eu jogo um jogo chamado Pump It Up, né? Uhum. Que é um jogo tratado como se fosse de dança, entre aspas, mas a gente joga o jogo, né? Como se fosse meio que um guitarreiro, podemos dizer, com os pés. Com os pés, né? E eu conheci minha namorada lá. A gente tá junto há 3 anos. Vamos até participar do BRPF lá em São Paulo, o Brasileiro de Pump. O Brasileiro de Pump, olha só que interessante. Na categoria intermediária, né? Vamos ver o que vai dar. Pô, boa sorte lá. E como foi? É isso aí, velho. Te chamou pra dançar, né? Literalmente, né? Literalmente. E quem quiser jogar aqui na cidade, pode jogar onde, assim? Ó, local pra jogar Pump, podemos dizer assim, o menos pior no Pingo. Porque nós tínhamos a gente tinha 3 máquinas aqui em Friburgo. Uhum. Uma o maluco vendeu. Uhum. Aí tem uma outra no boliche, mas não tá em bom estado. E tem o Pimbo também, que não tá num bom estado, mas ainda dá pra jogar. Entendi. Tô até aqui pra treinar, etc. Pra eu e a gente treinar direitinho. Eu tive que comprar um step caseiro de pump, podemos dizer assim, pra deixar em casa pra poder jogar tranquilo. O step seria o quê? Seria tipo um tapete pra você? É, literalmente o tapete. O tapete, entendi. O tapete, nossa. E quanto varia assim, o preço assim, do step? Quem ouviu e, quero praticar em casa, quero treinar pra não passar vergonha aí, fui ao vivo. aí Jesus. Então, tem um step caseiro em MDF, que você pode procurar no Mercado Livre, que vale, o preço varia entre 800 e 1.200 reais, por aí. O que eu comprei, que é mais fiel mesmo arcade, com as barras de tudo, eu paguei 2.500. Entendi. Foi uma pessoa do Rio que tinha feito pra ele, só que ele tinha uma máquina e ele tava precisando de dinheiro e resolveu vender. Aí eu comprei. E é legal até a prática de esporte, né? Que você sua, vai, né? Queimar calorias, não, né? Exatamente, exatamente. E o pump é literalmente um esporte eletrônico. A pessoa se cansa realmente em um jogo eletrônico. Gasta calorias, é maneiro. Que eu acho que a grande crítica hoje aos games é a questão, né, de você ficar ali por muito tempo, sedentarismo. Exatamente. Ah, a juventude vai ficar obesa e tal. Não, exatamente. É. Não, com a pump não tem como você ser sedentário, não. Não tem como. Pede uns 10 quilos. Não, com certeza. Sou que nem um porco. Então agradeço, Alexandre, a participação aí do programa, nosso podcast Pauta e Vírgula. Charles aí, grande amigo na jornada aí da apresentação do programa. Espere que a gente vai trazer uma nova história para a quarta edição desse nosso podcast. Vale a pena ouvir. Fique ligado, galera. Um abraço a todos. Abraço.